A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 26 do livro No Deserto, Bemidbar, traduzido para o grego como Números. Então, na sua Bíblia está Números, tá bem? Por causa da versão chamada de Septuaginta, mas o nome do livro mesmo é No Deserto. E nós estamos tratando basicamente do 39º ano. Muitos acontecimentos narram fatos anteriores, mas basicamente aqui nós trabalhamos com o 39º ano. Esse é um capítulo de censo, o segundo censo do povo de Israel. Por isso, o livro Números, por vários censos e estatísticas que nós temos durante esse livro. Por isso, quando foi traduzido para o grego, então o nome Números foi escolhido por causa disso. Então é um livro de absoluta facilidade para compreender. Só um pouquinho cansativo para ouvir nome a nome, mas eu creio muito que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor como um todo, e conhecendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus é o principal meio de conhecimento religioso, ou conhecimento de Deus. Por isso, o nosso trabalho aqui no WhatsApp e no blog é passar para você um capítulo por dia, e é isso que nós faremos agora. É um capítulo que fala do segundo censo do povo de Israel, logo, um capítulo que nos remete a uma palavra já mencionada no outro censo, organização. Deus zela pela organização. E Deus zela também pelos números. Pastor, mas o senhor tem dito várias vezes que no mundo cristão atual, números não são suficientes para retratar aquilo que Jesus deseja. E eu repito. Na verdade, não é nem só na Bíblia. Vou dar um exemplo só. Um engenheiro e um arquiteto fazem a planta de uma casa, um apartamento, o desenho, a quantidade de materiais que é necessário e tudo mais. Só que depois de ter toda essa planta, e os números, a quantidade de material que será necessário para o alicerce, para a alvenaria, para a cobertura, para a laje, para o telhado e para também os cômodos internos, o acabamento. Depois de saber o número, é necessário ainda que nós tenhamos muito zelo na compra do material. O material tem que ser da melhor qualidade para que esse empreendimento possa ter bom êxito. O material tem que ser de boa qualidade. A mão de obra, quem vai realizar a construção desse apartamento, dessa casa, ou coisa parecida. Só vou dar um exemplo, mas serve para toda a área de conhecimento humano, seja técnico, seja acadêmico, toda a área de conhecimento humano. Os números são fundamentais para nos apontar aquilo que precisamos. Eles são uma forma de linguagem. Nós estudamos isso no curso de letras e na filosofia também, o que nós chamamos de filosofia da linguagem, há um espaço lá para estudar a importância dos números. Aliás, os filósofos gregos já apontavam que os números são a linguagem da exatidão. Chegaram a dizer que era a linguagem dos deuses, porque era a medida da perfeição. Isso os gregos politeístas, antes de Jesus, bem antes de Jesus. Então eu continuo dizendo: os números são um retrato excelente, excelente do que nós precisamos para o alicerce até o forro, até o telhado. Os números retratam e são uma fotografia interessantíssima para ver se estamos fazendo direito ou não, para ver se estamos crescendo ou decrescendo. E se você utilizar em áreas diferentes, você vai ver que os números têm um papel absolutamente importante. No entanto, meus queridos, no caso da vida cristã, como em outras áreas que eu estou mencionando, os números não são suficientes. É preciso verificar tudo que eu mencionei até agora. Quem vai realizar o trabalho? Quem são os líderes que vão realizar o trabalho? Quem são os discipuladores, os pastores, os grandes líderes, né, das igrejas locais, das denominações, os pastores presidentes? Quem vai realizar esse trabalho? Quem vai coordenar esse trabalho? Qual material vai ser utilizado? Material aqui, diferente da construção, qual é a direção? Qual é o planejamento estratégico? Qual é o planejamento de desenvolvimento? Se você é capaz de construir, eu acompanhei isso com alegria na Assembleia de Deus Madureira, quem eu mando um abraço a todos os irmãos e irmãs. Como é que nós vamos fazer? Quanto de material é necessário para a construção? Em toda a construção, tá bem? Para eu não ficar mencionando toda hora todos os itens. O que é necessário? Então, depois de verificar se o que é necessário, é preciso ter um planejamento econômico, inclusive, que vai implicar em números. Um planejamento estratégico, um planejamento de desenvolvimento, um planejamento de mão de obra, um planejamento de material de acabamento. Tudo isso deve ser pensado em uma construção. Então, quem são os líderes que vão lidar com esses materiais? E quais serão esses materiais? No caso da Bíblia, qual é o material? O material a ser utilizado é o exemplo da vida de Jesus? É tudo que se anunciou sobre o Messias no Antigo Testamento? Ótimo. É tudo que está no Evangelho, que é a plenitude da revelação? Excelente. É tudo aquilo que o Novo Testamento dá testemunho acerca de Jesus? Maravilhoso. É tudo aquilo que depois a Igreja, ao longo dos séculos, reforça em termos de cristocentrismo. Parabéns! O nosso estudo da obra como um todo é cristológico, o estudo de Cristo em todos os seus sentidos e aspectos. Ah, que maravilha! Porque se isso não ocorrer, então nós teremos só os números. Exatamente como numa construção, infelizmente, quando você contrata maus profissionais, por exemplo. Aí você tem um monte de material comprado, esse material é desperdiçado, não é bem utilizado, o acabamento não é bem feito. Nós vemos apartamentos, prédios, em vários lugares do mundo, onde faltou o cuidado na base, no alicerce. Isso tem faltado no cristianismo. Cuidado para com a base daquele que está se convertendo, o alicerce da sua vida cristã. Também tem faltado, e isso é tão dramático quanto um mau alicerce, tem faltado o crescimento, o desenvolvimento, né? Nós chamamos aqui de alvenaria, o crescimento das paredes. Ora, se o desenvolvimento não for bem feito, vai ficar tudo torto. E ficando torto, depois compromete todo o acabamento. E é preciso ter cuidado na hora do forro, da laje. É preciso ser feito com muito cuidado. O telhado é preciso ser feito com muito cuidado. Senão, nós podemos ter falta de ferragem embaixo e isso comprometer a construção e casas virem abaixo, prédios virem abaixo, e eu não estou falando por causa de acidentes, como agora no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia, infelizmente, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e a toda a população do Rio Grande do Sul, e que os governantes em âmbito federal, estadual, municipal, façam o que têm que fazer mesmo. Não só gastem dinheiro e façam propaganda de si mesmos, mas façam o que têm que fazer para que nós tenhamos de novo aquele lindo estado onde eu estive várias vezes, possa se recuperar. Muito bem, então eu estou respondendo a você que pode perguntar. O senhor fala que não bastam os números? Eu estou repetindo, não bastam. Não basta saber que nós somos tantos milhões de cristãos em um país ou no mundo inteiro. Não basta. É preciso tomar cuidado com o alicerce da construção da vida desse cristão ou de uma comunidade. É preciso, no erguimento da obra, tomar muito cuidado para que a construção seja muito bem feita. Se isso não é acompanhado de discipulado, esqueça, vai ficar tudo torto, 100% torto. E se vai ficar 100% torto, desde o alicerce até o crescimento das paredes, depois o acabamento também vai ficar muito complicado e vai complicar lá em cima. Eu não sou especialista, mas já acompanhei várias obras na igreja, na minha própria casa. Então, é importante que nós zelemos por cada área. Os números são importantes, são a linguagem da exatidão, a linguagem da perfeição, segundo os filósofos gregos, né? A medida da perfeição. Então, nós não temos nada contra os números. Pelo contrário, seria um tolo se alguém dissesse, né? Eu seria um tolo se dissesse que sou contra os números, porque tudo na minha vida tem números. Tudo que diz respeito ao corpo humano tem número. No caso do hebraico, o alfabeto tem correspondente numérico. Traduzindo, cada letra tem um correspondente de um valor: um, dois, três. E assim por diante. O conjunto de palavras significa um valor também. E esse valor numérico depois pode ser traduzido por palavras. Então, número é importantíssimo. Número é importantíssimo. A única coisa que nós dizemos, e eu vou repetir, é que os números sozinhos não bastam. É necessário que nós cuidemos de toda a obra. E nisso eu introduzo, desenvolvo e concluo a ideia. E agora nós vamos passar para a leitura devocional e para a leitura do capítulo. Só um último aspecto, no caso de um trabalho missionário, os números também apontam e nos alegram. Nos alegram quando nós vemos que estamos atendendo mais pessoas, por exemplo, mais casais, mais crianças, mais pessoas com idade avançada, mais pessoas empobrecidas, mais pessoas enriquecidas, mas que sentem solidão, e sentem outras crises existenciais. Os números são importantíssimos. E nós nos alegramos muito quando estamos avançando. Os números são um retrato. Preste atenção, um retrato, uma fotografia, um retrato da linguagem. Então, para eu não expressar, às vezes, o quase indescritível, eu digo um número. Isso é uma linguagem para traduzir o inenarrável, né? O indescritível. Então, os números são importantes. E quando nós crescemos numericamente, isso nos dá grande alegria, motivo de louvor e adoração. E quando nós decrescemos, isso nos alerta para os perigos. A construção está tendo algum problema. Né? A construção está tendo algum problema, está decrescendo. E quando está estabilizado e nada acontece, também é outro alerta, porque numa igreja viva e eficaz, não é possível que nós fiquemos no mesmo número. Então, os números crescendo apontam algo de positivo, os números estáticos e decrescentes apontam algo de preocupante. A única questão, eu reforço pela última vez, é que não bastam os números. É preciso cristologia e cristocentrismo, que eu disse que é o alicerce, a construção, a subida das paredes, a laje, o telhado e assim por diante. Tá bem? E é nisso que nós temos que tomar todo o cuidado também. Muito bem, vamos fazer a leitura devocional, depois a leitura do capítulo, que são nomes, e encerramos. É uma devocional curta, mas eu espero que essa introdução tenha abençoado a sua vida. Então, nós não temos nada contra os números, viu? Nos alegramos com os números. Nos alegramos com os números que crescem no Brasil, mas por um fenômeno indiscutivelmente pelo fenômeno musical. O que está fazendo o evangelho crescer no Brasil, talvez em primeiro lugar, é o fenômeno musical. E aí alegra por um lado, porque música é maravilhoso, maravilhosa. Por outro lado, gera uma preocupação, porque falta palavra. E se falta palavra, nós vamos ter problema no alicerce em diante, e tudo que eu falei. Então, por isso nós estamos nos propondo há 4 anos e meio, quase, 4 anos e meio, aí aproximadamente, a ler um capítulo da Bíblia, porque nós precisamos de palavra para todos os irmãos, para consolidar o alicerce até o final da construção, tá bom? Então, os números não são um problema, eles são uma linguagem da exatidão. Mas é preciso que nós cuidemos de outros fatores também. Diz assim o irmão que nos enviou, o irmão Everson: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Também inspirado no material do pastor Antônio Júnior. Senhor, eu não consigo lidar com os problemas da minha vida sem o seu poder. Não foram poucas as vezes em que tentei resolver as coisas com minhas próprias mãos, mas acabei ficando machucado, frustrado e até envergonhado diante disso. Aliás, diante disso, reconheço que só poderei vencer se o Senhor estiver ao meu lado, lutando por mim. Por favor, aumente a minha fé e me dê coragem e paciência para viver um dia de cada vez, sem me deixar levar pela ansiedade. Liberte-me da autossuficiência e me ensine a depender de ti, pois só assim serei vitorioso nas batalhas. Me faça reconhecer que a minha força vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ele, sua família e sobre todos os irmãos que nos acompanham. Leamos então no deserto, ou Números, a partir do versículo 1. Mas não deixe de ouvir todos os nomes, porque se Deus mandou registrar, ele tem um motivo. Ele faz questão que alguns nomes aqui sejam lembrados como nomes de pessoas fiéis e outros nomes como nomes de pessoas que foram infiéis. Leamos então e ouçamos nomes aqui agora. Depois desse tempo, versículo 1, de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, o filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, todos aqueles que têm 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens, esse censo é só dos homens, de 20 anos para cima, só de gente, de homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Tá bem? Então, homens de 20 anos para cima, porque diz respeito à formação do exército. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas, de Palu, o grupo familiar dos Paluitas, de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas, de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Rubem e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram. Guarde esse nome, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou, juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram, naquele dia, o fogo consumiu 250 homens. Isso serviu como um aviso para todo homem. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão, formavam um total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram de Zelon, o clã Zefonita, de Ag, o clã Agita, ou Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Iri, o clã Irita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os grupos familiares de Gade, formavam um total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, Er e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita, de Ramul, o clã Ramulita. Esses foram os grupos familiares de Judá, formavam um total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaítas, de Puvá, o clã dos Punitas, de Jazub, o clã de Jazubita, de Cisrom, o clã Cisronita. Esses foram os grupos familiares de Issacar, formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Geleel, o clã Geleelita, perdão, não. Esses foram os grupos familiares de Zebulon, formavam um total 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Jezer, o clã Jezerita, de Oleque, o clã Olequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noá, Ogiá, Milcá e Tirzá. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam um total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram Sutelá, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Esses foram os descendentes de Sutelá. De Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, formavam um total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Aira, o clã Airamita, de Chefufã, o clã Chufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim. Segundo seus grupos familiares, formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, ou Azer, de acordo com seus grupos familiares, foram Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Será. Esses foram os grupos familiares de Azer, formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total de homens de Israel foi de 601.730 nomes. 601.730 730 nomes. Aqui vem a regra para a divisão da terra, tá bem? Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor, a cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará sua parte conforme o nome da tribo dos seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros dos seus clãs. O segundo censo entre os levitas, irmãos e irmãs, fechando o capítulo. Esses foram os levitas contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estas igualmente eram as famílias descendentes de Levi: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. Repito, Coate foi o pai de Anrão. Anrão é o pai de Moisés e Arão e Miriam, tá bem? O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles, como eu disse agora. Arão foi o pai de Nadabe e Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadabe e Abiú morreram quando erraram apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Irmão, não se acende fogo estranho perante o Senhor. Não aceite, em nome de Jesus, falsas profecias, falsas revelações, falsas manifestações, como se fossem do Espírito de Deus e, na verdade, são fogo estranho. Na verdade, não são a presença do Senhor, a presença gloriosa do Senhor. E esse discernimento você ganha pelo testemunho interior do Espírito e, sobretudo, pela palavra. O testemunho interior à luz da palavra, né? Então, infelizmente, Nadabe e Abiú, o primeiro e o segundo filho, morreram porque acenderam fogo estranho. E aí ficaram Eleazar e Itamar. Eleazar passou a ser o sumo sacerdote. Versículo 62, 62. Ao todo foram recenseados 23 mil homens da idade de um mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado. Preste atenção nisso. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Aquela geração morreu toda. Ficou Josué e Caleb. Ficou Eleazar também, porque deve ter casado um pouquinho antes dos 20 anos, e por isso ele ficou, mas não ficou mais ninguém. Por isso o Senhor tinha dito, versículo 65: aqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefuné, como eu disse, ou Jefuné, Josué Ben-Num, filho de Num, e se você olhar no começo da trajetória, um dos quatro filhos de Arão, o terceiro filho é Eleazar, ele era um dos mais novos, né? O terceiro numa lista de quatro, por isso ele permaneceu como sumo sacerdote, porque não tinha 20 anos para cima. Então, Caleb, Josué e Eleazar, os outros morreram todos. Para encerrar nossa devocional hoje, eu leio essa nota para você. Olha que interessante. O primeiro censo dos homens acima de 20 anos, aptos para servir ao exército de Israel, tinha sido feito há mais de 38 anos, lá atrás. Apesar da morte de toda uma geração de israelitas, por causa da malignidade e da incredulidade de seus corações, só a recente praga havia exterminado 24 mil pessoas. Deus manteve suas promessas de bênçãos e proteção sobre o seu povo e os multiplicou no deserto, de tal maneira que esse segundo censo constatará quase o mesmo número de pessoas na população. Então eles tinham 600 mil homens, aproximadamente, e continuam com 600 mil. O primeiro censo registrou 603.550 pessoas. E o segundo censo, ao invés de ser 603.550, registrou 601.730. Então, nesses 40 anos, o Senhor providenciou que eles tivessem filhos e se multiplicassem, e filhos homens que chegaram acima de 20 anos, totalizando de 603.550 para 601.730, ou seja, praticamente o número que saiu do Egito, só que era uma outra geração, uma nova geração. Porque a geração que saiu do Egito caiu em desgraça, diversas pragas e diversas punições da parte de Deus, que você pode acompanhar em Êxodo, em Levítico, em Números, né? Você vai acompanhar tudo isso e verificar por que Deus teve que deixar aquela primeira geração que saiu do Egito no deserto e entrar somente com uma nova geração para a terra prometida. Na verdade, isso serve como palavra espiritual para nós. A velha natureza não entra na terra prometida. Só a nova geração, só a nova criação, só gente com o coração rendido a Deus. Gente meio cristão, meio idólatra, não adianta ter o mesmo número, ó, 603 mil contra 601. Tinham até mais, 2 mil a mais, né, praticamente. Quase 2 mil a mais. Mas não adiantou, não adiantou ter 603.550. Porque eles eram meio crédulos, meio incrédulos, meio obedientes, meio rebeldes. Aí não serve para Deus. Ou você é tudo ou é nada. Ou você segue como discípulo de Jesus ou não segue. Ou é cristão ou não é cristão. Não tem como ficar no meio termo. Não tem como ser morno. Nós podemos errar acidentalmente. Nós podemos pecar acidentalmente. Mas aí nós acertamos com Deus, o pecado já está lavado e perdoado pelo Senhor Jesus, e nós confessamos a Deus pecados conhecidos, pecados ocultos, pecados involuntários, e Deus trata conosco, mas não fulmina, porque para entrar na terra prometida, só com um novo coração, só através do novo nascimento, só através da regeneração, só através da justificação pela fé, só através da salvação em Cristo Jesus, só através da santificação. Bom, considerando que houve uma pequena redução nas famílias da tribo de Ruben, de 46.500 para 43.730, você já vê aí uma diferença devido ao julgamento contra os seus membros durante a rebelião de Corá e dos seus asseclas rubenitas, né? Daqueles que o seguiram e por causa disso foram engolidos pela terra. Que em nome de Jesus o Senhor faça cada cristão desse país e de outras nações serem fiéis, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que esse segundo censo nos fale da importância dos números, da importância da organização. Deus dá muito valor à organização. Quando nós somos organizados, nós temos muito mais chance de alcançar êxito, de alcançar sucesso. Não tenha medo da palavra, não, porque pertence ao vernáculo, pertence à língua portuguesa. Não tenha medo. O problema é quando ela é utilizada de modo indevido. Não vou nem comentar para não sair do tema aqui. Organização, números. E nessa organização, um rol, é preciso ter um rol, um censo e um cuidado para vocês das novas igrejas com 10 mil membros, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Cuidado! Às vezes alguns nem se interessam mesmo porque fazem um templo para 50 mil, tendo 100 mil membros. Ou seja, o culto está sempre lotado e o que mais nos envergonha. Esses líderes estão interessados em que o culto esteja lotado numericamente e eles querem oferta. Oferta. Se está lotado, vai ter oferta, mesmo que estejam faltando 50 mil pessoas, e às vezes eles nem notam que muitos desses estão faltando há semanas, há meses, há anos e podem nem estar em outra igreja, podem ter se considerar agora, considerar-se desigrejados ou podem até ter caído da graça. Então, em nome de Jesus, tomem cuidado, porque você vai prestar conta a Deus. É preciso de organização, organização pressupõe números, pressupõe estatística, pressupõe um cuidado, né, com todo mundo, um censo, um rol e o cuidado com cada pessoa do rol, porque só aqueles que nasceram de novo entrarão na terra prometida. Que Deus abençoe cada irmão e irmã e nós avançamos no último terço do livro No Deserto, agora trabalhando com o capítulo 27. Próximo capítulo, se Deus nos permitir, será o capítulo 27. Recebamos a bênção. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra devocional e que a igreja, Senhor, cada vez se organize mais e se organize numericamente também e verifique através dos números uma fotografia, uma linguagem de que as coisas estão avançando ou as coisas estão retrocedendo. Mas além dessa linguagem quantitativa, que nós tenhamos o cuidado de sermos uma igreja cristocêntrica, cristológica, ou seja, discípulos e discípulas de Jesus, para que nós entremos na terra prometida. Terra que o Senhor está preparando para nós, já foi preparar o lugar, e que nós não tenhamos a surpresa de ver milhares e milhares de pessoas no dia do juízo final, apresentando-se como membro de uma igreja, apresentando a carteirinha dessa igreja, e na verdade o Senhor rejeitá-los e permitir que eles morram no deserto do sofrimento por 1.000 anos e depois venham cair no deserto do desaparecimento. Venham de fato morrer a segunda morte. Levanta a igreja, alerta a igreja, fortalece a igreja, vivifica a igreja, de tal maneira que, com organização, com a fotografia numérica e com o zelo pelo hall, por cada membro do hall, nós possamos tratar com qualidade cada cristão. Principalmente pastores, de tal maneira que todos sejam apresentados como as virgens que tinham óleo para receber o noivo. É isso que eu desejo em nome de Jesus e te suplico. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, do Divino Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, tendo encerrado essa palavra, não posso deixar de agradecer a todos os irmãos que têm aberto os nossos vídeos no YouTube, e se você não abriu, ainda visualize a quatro mensagens, em especial a quarta mensagem. Você vai ver sobre aliança, ouvir falar e visualizar aliança com Deus, uma aliança que gera perdão e que gera cura. Então abra agora, essa devocional foi mais curta, então tenha oportunidade de abrir e tendo aberto, assista, dê um like, faça sua inscrição ainda hoje. Quero pedir a você, ative o sininho e faça sua inscrição ainda hoje. Por favor, compartilhe com mais alguém. Nós queremos atingir o maior número de pessoas que conseguirmos. E nos alegrará muito. Quero agradecer os comentários que já foram feitos e quero pedir a você, faça o seu comentário, mande o seu abraço para nós e faça o seu comentário daquela palavra. Mas ali há mais do que esse vídeo, há quatro vídeos já postados desde 5 de maio, início de maio. Então, abra o YouTube, inscreva-se, compartilhe, comente, dê um like. No blog, não deixe de fazer um pequeno grupo com a autorização do seu pastor, ali com a leitura do capítulo, capítulo a capítulo de um livro da Bíblia. Há dezenas de livros inteiros ministrados e também ministrações sobre liderança. Vá até o blog, bloglogo7.blogspot.com, e esquecendo, YouTube é Metanoia. Metanoia, Pastor Sérgio Gama e Pastora Margarete Gama Lavoura, tá bem? Pastor Gama, Pastora Marga, para que eles são mais próximos. E muito obrigado por uma nova inscrição que recebemos. Agora só falta um. Mande mais uma pessoa para fazer parte do grupo WhatsApp Santidade Bíblica. Nesse número mesmo, é só você ligar e dizer: ó, estou indicando uma pessoa para esse grupo, ou se a pessoa desejar, já ligue direto para nós, para que nós alcancemos mais e mais vidas. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.